BB Ninja Produções, Djama Gautama, Porto Alegre, Rio de Janeiro, RJ Poa, pras minhas xoxotas, gatas e leoas. Mulheres sexy se masturbam com meu rap. Aliviam o estresse, estão na plex do relax. Finesse como trompete de chat. Elas mexem no clitóris, exploram seu sartori. Reflexionam e acordes refletem. É bela sua inteligência muscular ao gozar momentos. Se contorce com os dedos dentro dos seus grelos. Perfumes, apelos, costumes, sabores fêmeos. As levas nuvens, é o hino das musas. Magnitudes, as flores exalam perfumes. Quando excitadas, lubrificadas, lábios rosas completamente molhados. Pontos de pressão estimulados, meditação, sessão de ervas, fricção por meio entre as suas pernas, excitação das células hormonal. Eu vivo a vida moderna real, sou marral, vocal de psicológico e atual e natural como Recife e coral. Eu fluo a credencia sobre o beat, a cura sexual pras mulheres sexy chiques, como Tiffany se tornam brilhante insigne, ponho sua libido em aclive, os seus sentidos abertos tão listo, o sonho é livre, vou a fantasias inverossímeis, fantásticas, formidáveis, sutis e desejos tão profundos quanto a raiz. Gosto de ver seu swing masturbando a buceta feliz, como se liberasse energias presas. Os fluidos das paredes vaginais secreta de forma completa. No exercício lascivo move os ligamentos como atleta. Gemidos, sussurros, alucinações poéticas. Meu rap é o êxtase, semeta dextrina. Marral, consultor, apaziguador das vaginas. Com minhas rimas estimulo lascivo, luxúria, fúria fálica, metafórica, penetra via auditiva. Faço amor com seu fone magnânimo. Equanime, Marral infame como Mob Deep, aditivo como ácido grafite, incrível como OVNI. Te abduzo com minhas frases e faço amor na nave, cheque a sexualidade, lírica, vivacidade. Eu estimulo sua mente, relaxo sua carne. Eu estimulo sua mente, relaxo sua carne.